canal 2, quando o aplicativo está funcionando. Controle, bom dia, azul 4039. Muito obrigado. 5324 é o controle, bom dia. Controle Salvador, cordial, bom dia. Este é o 5384. Caracaju, autoriza presente pouca 5384. Tirando pouca grata de 5384. Salvador, bom dia, 98. Voo no 372. Olha, bom dia, gol 095, decola da El. Décima 8, boa, 2223. Salvador, passaria do 2223. 2223. Controle, passaria do 2223. Oi, Salvador, bom dia. 45107, 4310, 0360, Leda Daniel Motti.